desejo de amar ao vivo. O que adianta apagar meu número da agenda, se você sabe que ele está gravado dentro da sua memória? O que adianta tomar todas no fim de semana, se na segunda-feira vai se repetir a mesma história? E você vai acordar, se olhar no espelho, e daí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. E não consegue esquecer. E quando se tocar que não tem volta, cê vai querer voltar, faça uma aposta. E vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. E vai sobrar espaço na sua cama, e vai querer alguém pra dizer que te ama. E mesmo que ele tenha mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeito. E você vai acordar, se olhar no espelho, e daí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. E não consegue esquecer. E quando se toca que não tem volta, cê vai querer voltar, faz uma aposta. E vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. E vai sobrar espaço na sua cama, e vai querer alguém pra dizer que te ama. E mesmo que ele tenha mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeito.